aí, Shira, então fala pra nós negociar. O quilo do back do racha, nós tem pra comprar. Pode pá, não precisa nem muito cês comentar. Aí looks entupido é pros menores disputar aqui. Lá no Paraguai que o carregamento sai. Agora é o patrão, laticas querem mais. Quando tu caiu em cana, ela liga nunca mais. Trancada atrás das grades, saudade dói demais. É sem combo de uísque, sem rolê nas black night. Tiro na bucuda, choque entra sem massagem. Mocos piririos baseado pra mais tarde. Muito bom dia pra nós, Paraná bonitão. Ouvindo Guina num Honda preto lacradão. Atento no peão, ligeiro aí com o zoião. A Glock tá mocada só por precaução. Vai dar nada não. Se der alguma coisa é só problema de montão. Problema de montão, problema de montão. Se tromba o inimigo, a mãe dele chora então. Mas um pivete que bate de frente com a ilusão. Na fuga dos malotes, sentença foi um oitão. O coração ofegante, que é bala de traçante. Abaixa e primo, que é tiro a todo instante. O que eu vou fazer? Vou raciocinar, vou jogar os malotes se pá. Vou me entregar, mas pera aí, não é bem assim que a mídia vai contar. Vão me rajar de bala pro meu corpo e lá passar é no Marcão. Do povo, o pau no cu falar que bandido bom é morto. Quem é ele pra julgar fazer o quê? Se a necessidade bate a porta, favela de Havaiana e os bode 12 mola. LK, e cê nem vai saber em quem vai se espelhar. No pai que serra pingo, no patrão de golfe AK. É cruel e essa vida não é doce igual mel. E eu tô pra te falar que tem gosto de fel. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não vou temer mal algum, porque a fé é naquele que venceu o madeiro, ressuscitou no terceiro, que deu a vida primeiro, pra que o mal não tivesse poder sobre mim. Sei que não é simples assim, e nem sempre é escolha. Eu não queria ser soldado e nem tá de oitão na boca. Eu não queria ser filmado catando malote fazendo a boa. Ou então virar notícia caído numa calçada ensanguentado, cheio de furo, de moletom e touca. No sensacionalismo do jornal do meio-dia, morreu na vida bandineira. Só mais um vida louca, mais um moleque apetitoso. De oitão aniquilado, morto trocando tiro com um agente do estado. Mais uma mãe que chora, mais uma quebrada em choque. Mais um filho sem pai, mais uma vez o saldo é negativo. Mais uma vez o saldo é negativo.